usado pelas mãos do meu Deus. Quando criança eu sonhei em ser usado pelas mãos do meu Deus. Mas hoje sou tão grande, o que aconteceu? Os meus olhos não conseguem mais te ver. Mas hoje estou morrendo de saudade da margem do rio. Me traz de volta, eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Mas hoje sou tão grande, o que aconteceu? Os meus olhos não conseguem mais te ver. Mas hoje estou morrendo de saudade da margem do rio.